terceiro mundo vai explodir! Quem tiver de sapato não sobra! Não pode sobrar! Não pode sobrar! Você pode me prender! A solução pro Brasil é extermínio! É extermínio total! Agora é pra poeta, eu vejo! O terceiro mundo vai explodir! Prende esse não, boçal! É o império da bolinha, da desordem e dos... Você não tá enganado, compadre. Essas são as vozes do sistema. É isso que ele pensa de você. Eles querem explodir o terceiro mundo. Nós somos o terceiro mundo. Então vamos explodir esses filhos da puta primeiro. Pão, PDR Produções. Igual NR Records. É tudo nosso. Eis-me aqui, mais um soldado nessa guerrilha, fazendo jus ao meu nome e a minha família. Tufão PDR, escuta e não esquece mais um louco do Nordeste. Desde 97 é acender a chama, é pancada por a pressão. Não tem como parar porque eu tenho uma missão. Fiz acontecer e quem conhece sabe porque faço a minha parte. Longe dos covardes, igual NR, desde já eu agradeço. Podem contar comigo e todos meus parceiros. Na sede, sem medo, com muito conceito, caça o gangsta PR. Vejo uma quadrilha unida em um só, ideal. Igual NE, PDR, produção criminal. Quem diria sintonia, companheiros de guerrilha. Desmascara panelinha, na lei da alquimia. Vem com nós, chapa soldado Gustavo 17, Luan, acusado. Pregadores, o rap a bala come na quebrada. Só no afeto os verdadeiros. Fórmula eficaz, também gera dinheiro. No meu senhor Fabrício Detran, KS1. Respeito se conquista, que irmandade um. No meu senhor Fabrício Detran, KS1. Respeito se conquista, que irmandade um. Outras espécies convivemos com as sequelas do submundo, onde a lei é dos fortes. É macabro os assuntos, rejeitados, perseguidos. Num enquadro, confundido com bandido. Antiético, longe do ideal. Oito louco, marginal, irmandade um. Gangue gangsta nacional. Não fui eu que escolhi o rap pra minha vida. O rap me escolheu pra revolucionar. Erguei a bandeira, vesti a camisa. L.O. companheiro de guerrilha das antigas. Que é nós da infantaria. Sou defensor, humilde narrador. Satisfação, família, é tudo por amor. É pancada, frequência, frenética, potência. Sentença de morte, reação em cadeia. Orquestradas, batidas pesadas pra destruir muralhas. Tem os que nada fazem, falam mal de quem faz. Ambicioso, frustrado, se perde, fica pra trás. Como companheiro de guerrilha, em primeiro passo. Igual NE, PDR, produção. Que a casa não está pior, vai baixar sinais no Senado. Somos outras espécies, convivemos com as sequelas. PDR, produções, artilharia, convocados. Cola na banca, não fica de arrudeio. Mente suja, destravada, rima, tava alienado. Cabra roxo não cola, a banca é um cartel. Companheiros e guerrilha, tá formado a família. Castel gangsta, PE, irmandade é a quadrilha. É rap de perifa, ideia positiva. Sou fuga de raciocínio e essa é a minha sigla. Só quem é cola na banca, não fica de arrudeio. Toda massa reunida, sem falar que eu tô no meio. Cheguei pra representar, se quiser cogitar. É melhor ficar de boa pra você não se atrasar. Bate quali. Igual nos dentes na hora que for falar. Que os guerreiros tão de volta pronto para guerrilhar. Só o som dos Ogipá, rap acusado, L.O. e os comparsa. Tufão e Gustavo, salve salve 17. Magrelo tá lado a lado com pregadores do rap. Mais um elo foi formado. Mais um elo foi formado. Companheiros de guerrilha, tamo unido comparsa. Pra mostrar que não tem fácil, sangue bom, a ideia abraça. A guerrilha tá formada, cada cá com sua arma, com caneta e papel. E a mente fumaçada, consciente, eu passo à frente. Não me entrego, ranjo os dentes. Mexeu com formigueiro, sou soldado independente. Boicota, a gente volta com a revolta, viu? Cartel gangsta PE, só quem sabe é quem sentiu. Mais guerrilheiro que isso, só fazendo mais dois disso. Pregadores do rap, honrando o seu compromisso. Punhos pra frente, faz parte da nossa missão. E que sua cara não venha contra a nossa mão. Só bandido mal, guerrilheiro na ativa. Unidos nessa porra, sem merchandagem pra mídia. Rap acusado na cena, psicopata chegado. Afirmar se fortalece os planos arquitetados. De mente articulada, quadrada, engatilhada. A volta da revolta, aqui não abre a cara. A favela é nossa e também nossa trilha. Luto e compartilho o amor da minha filha. Cabra frouxo não cola, a banca é um cartel. Revolucionários fazendo o seu papel. Só olhar avermelhado que encabula vagabundo. E os peitos entupetados no encalço desses putos. Leta como veneno que sanga seu coração. Com uma faca que espedaça sem o controle da noção. Maquiavélico de baque, sua cabeça é um medalhão. Com suas tripas de corrente, seu GPS, sua maldição. Invadindo prefeituras, agências e escritórios. Fudendo esse sistema, pau no cu do dito Oros. Destruindo pirâmides de Recife via Los Angeles. Em caixões, três em família, e bebam seu sangue e clã. Só comparsa na família, respeito e disciplina. PDR, produções, CGPS, só chacina. Sempre boto pra fuder nos filhos de rapariga. Se for chamar pra fazer rima, eu chego sem papo na língua. Sistema tá falido e eu quero minha cota. Que se fodam seus fãs, essa porra não me controla. Meu sonho virou enxame, pior que a dizia. É bola mais perigoso e disfarçado como veneno Coca-Cola. Astucioso e terrorista, guerrilha contra o governo. Vão decepar suas cabeças e queimar com seu dinheiro. Eu vou poupar suas crias, talvez salvar sua família. Mas vocês vão se fuder por ter tirado a minha vila. Chão que treme junto aos gritos no palácio do governo. Não é terremoto, é a quadrilha dos coveiros. 7 palmos, 1000 facadas pra cada um desses canais. A GP é a nova ordem dos loucos psicopatas. Conselheiro de guerrilha, de primeiro passo. Escolha pra revolucionar, ergue a bandeira, veste a camisa. Carta grande está perto, vai chacinas no Senado. 7 palmos, 1000 facadas pra cada um desses canais. PDR, produções, artilharia, convocados. Não tem como parar porque eu tenho uma missão. Depende suja, destravadas e batalha alienadas. Pra mostrar que não tem fácil, sangue bom, a ideia abraça. Estão em todas. Na política. Na administração. Nas famílias. No futebol. Na imprensa, nos bilhares e nas eleições. Na vida noturna. Nos atentados contra o presidente. Na paz. Na guerra. Nos mosteiros e nos presídios. Nem sempre é um inimigo público número 1.